que esta é provavelmente a ação de campanha do Partido Socialista que eu considero mais desprezível e indecente que está a ser praticada até este momento. Dizendo coisas relativamente à candidata Ana Teresa e aos seus colegas na Junta de Freguesia e também candidatos para a nossa coligação à Freguesia de Travanca de Lagos, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Travanca de Lagos ganhou as eleições, tanto quanto as ganhou, o tal candidato que foi eleito e que à mínima fragilidade se pôs a andar daqui para fora e que abandonou a população que votou nele. Não pode esse senhor hoje sentir-se livre, sentir-se à vontade. Ele não tem autoridade moral para dizer uma única palavra em Travanca de Lagos, muito menos para vir atacar as pessoas com quem formou equipa há 4 anos. É indecente que ele o faça. Esta senhora não substituiu o Presidente da Junta de Freguesia, esta senhora cumpriu a lei, assumiu o mandato para o qual tinha sido eleito após o abandono do então Presidente da Junta eleito democraticamente, como se diz. Depois, quando se diz que foi a senhora Presidente que faltou à cooperação e à solidariedade, não. Quem faltou à cooperação e à solidariedade foi a Câmara Municipal, quando, vezes sem conta, se comprometeu a realizar os investimentos que estava combinado realizar em Travanca de Lagos e foi sempre adiando, até à altura em que tentou à força garantir o compromisso da Ana Teresa e da sua equipa como candidatos pelo Partido Socialista, e a Ana Teresa a única coisa que fez foi: eu estou disponível para ser candidato em Travanca de Lagos, como sempre fui, na terra que eu tanto amo e pela qual quero lutar, quando tiver o compromisso e a prova de que, de facto, lá da Câmara Municipal, vontade de realizar os investimentos que estavam comprometidos. Eu tinha um programa eleitoral para cumprir, quero cumpri-lo. Se não o puder cumprir, eu não posso ficar eu com as culpas de não ter cumprido, porque quem está a faltar comigo é a Câmara Municipal. E foi exatamente esta a postura que a Ana Teresa sempre assumiu. O convite à Ana Teresa foi feito há muito tempo. Eles honrariam a palavra deles, sendo candidatos para o Partido Socialista. Significava que tinham cumprido o mandato para o qual se propuseram e que a Câmara tinha cumprido os compromissos com eles relativamente à colaboração e à solidariedade financeira e institucional para a realização de obras. Em lugar disso, afirmam aqui 500 mil euros, que são completamente mentira, mas também da parte do Partido Socialista. O que nós estamos habituados a ver é mentira sobre mentira sobre mentira.